Fecheiro 12, página 97, capítulo 6. Ayla ficou horrorizada. As quatro crianças mais novas estavam também ali e olhavam-nos com os olhos muito abertos. Ayla teve a impressão de que estavam assustadas. Há quanto tempo isto se passa? Perguntou João Dalar. Quem construiu o vosso abrigo no ano passado? Sobretudo Laramar e eu, respondeu Bologan, com a ajuda de uns quantos amigos dele, depois de lhes ter prometido um pouco de barma. Porque não está ele aqui a construí-lo? Indagou João Dalar. Bologan encolheu os ombros. Ayla olhou para Lanoga. Laramar discutiu com a mãe e disse que ia ficar com os homens, num dos alojamentos afastados. Pegou nas coisas dele e foi-se embora. A mãe correu atrás dele e ainda não voltou, explicou Lanoga. Ayla e João Dalar entreolharam-se e, sem dizer palavra, anuíram. Ayla colocou João Ayla na manta e começaram ambos a ajudar as crianças. João Dalar não tardou a dar-se conta de que as crianças estavam a utilizar os postes da tenda de viagem, que não seriam suficientes para construir um abrigo. Mas não podiam montar a tenda, porque o couro molhado estava a desintegrar-se e as esteiras do solo molhadas caíam aos pedaços. Tiveram de confeccionar tudo: os painéis, as esteiras e o telhado, com materiais dos arredores. João Dalar começou a procurar postes. Encontrou dois perto do alojamento e depois cortou umas quantas árvores. Lanoga nunca tinha visto ninguém tecer esteiras e painéis, tal como Ayla fazia, nem tão rápido. Mas a menina não demorou a aprender, assim que Ayla lhe ensinou. A irmã, de 9 anos, Trelara, e o rapaz de 7, Lavogan, também tentavam ajudar, depois de terem recebido instruções. Mas estavam mais ocupados a ajudar Lanoga a cuidar de Lorala, de 1 ano e meio, e do irmão de 3, Ganamar. Embora não dissesse nada, Bologan notou que as técnicas de João Dalar resultavam numa construção mais sólida do que a que tinham antes. Ayla fez uma pausa para amamentar Jonaila e também Lorala. Depois foi ao seu abrigo buscar comida para as crianças, pois os pais pareciam não ter deixado nada. Tiveram de acender um par de fogueiras para os iluminar enquanto terminavam o trabalho. Quando terminavam, já as pessoas regressavam do acampamento principal. Ayla tinha ido ao abrigo buscar um cobertor para Jonaila, pois começava a arrefecer. Acabara de deitar a filha quando viu aproximarem-se umas pessoas. Proleva, com Setona apoiada na anca, caminhava ao lado de Martona e do Ilamar, que trazia uma tocha numa mão e Jaradal na outra. Onde estiveram, Ayla? Não vos vi no acampamento principal? Perguntou Proleva. Não fomos, respondeu a jovem. Ficámos a ajudar Bologan e Lanoga a construir o seu abrigo. Bologan e Lanoga? Repetiu Martona. O que sucedeu a Laramar e a Tremeda? Lanoga disse que discutiram e que Laramar foi para o alojamento mais afastado. E Tremeda correu atrás dele e ainda não voltou, explicou Ayla. Era evidente que controlava a raiva que sentia com dificuldade. Aquelas crianças estavam a tentar construir um abrigo sozinhas, sem mais recursos além de postes da tenda e esteiras molhadas. Nem comida tinham. Dei o peito a Lorala, mas se ainda tiveres leite, Proleva, creio que ela era capaz de mamar mais. Onde fica o alojamento deles? Indagou o Ilamar. No limite do acampamento, perto dos cavalos, indicou Ayla. Eu tomo conta das crianças, Proleva, ofereceu-se Martona. Por que não vais com Ilamar ver o que podem fazer? Virou-se para Ayla. Também posso ocupar-me de Jonaila, se quiseres. Ela está quase a dormir, afirmou Ayla, apontando para onde Jonaila se encontrava. Os filhos de Tremeda precisam de mais umas quantas esteiras, porque não têm peles de dormir suficientes. Quando me vi embora, João Dalar e Bologan estavam a terminar o telhado. Os três apressaram-se na direção do abrigo, já quase concluído. Quando se aproximaram, ouviram Laurala chorar. Para Proleva, aquilo era a birra de um bebê cansado e cheio de fome. Lanoga segurava-a ao colo e tentava acalmá-la. Deixa-me ver se ela quer mamar mais um pouco, disse Proleva para a rapariga. Acabei de lhe mudar o pano. Enchia com a lã de ovelha para a noite, explicou Lanoga, passando a irmã para os braços de Proleva. Quando esta lhe ofereceu o peito, a bebé atirou-se a ele com voracidade. Como a mãe ficara sem leite há mais de um ano, muitas outras mães amamentavam-na e estava habituada a beber o leite de qualquer mulher. Comia também diferentes tipos de alimentos sólidos que Ayla ensinara Lanoga a preparar. Tendo em conta o seu difícil começo de vida, Laurala era uma bebé saudável, feliz e sociável, embora um pouco pequena para a idade. As mulheres que a amamentavam orgulhavam-se da sua boa saúde e bom caráter, conscientes de que haviam contribuído para que isso acontecesse. Ayla sabia que tinham mantido a criança viva, mas Proleva recordava que fora a ideia de Ayla quando descobriu que o leite de Tremeda secara. Ayla, Proleva e Martona encontraram mais peles e pedaços de couro que não estavam a usar e podiam dispensar às crianças. O Ilamar, Jondalar e Bologã apanharam lenha. A estrutura estava quase acabada quando Jondalar viu que Laramar se aproximava. Este deteve-se a uma certa distância e, com o sobrolho franzido, observou o abrigo de verão. De onde saiu isto? Perguntou a Bolagan. Fomos nós que o construímos, retorquiu o rapaz. Mas não o fizeram sozinhos, argumentou Laramar. Não, nós ajudamos, declarou Jondalar. Já que tu não estavas aqui para o fazer, Laramar. Ninguém te pediu que te metesses, replicou Laramar com desdém. Estas crianças não tinham onde dormir, exclamou Ayla. Onde está a Tremeda? São filhos dela. Devia cuidar deles, contrapôs Laramar. Ela saiu atrás de ti, disse Jondalar. Nesse caso foi ela quem os abandonou, não eu, afirmou Laramar. São os filhos do teu lar. São responsabilidade tua, censurou Jondalar com desagrado, esforçando-se por conter a ira. E deixaste-os aqui sem abrigo. Tinham a tenda de viagem, defendeu-se Laramar. O couro da tua tenda estava podre e ao molhar-se rasgou, explicou Ayla. Também não tinham o que comer e alguns são ainda muito pequenos. Pensei que Tremeda lhes traria comida, alegou Laramar. E ainda te perguntas porque és o de menor posição na caverna, atirou Jondalar com desprezo e aversão. Lobo percebeu a tensão entre os membros da sua alcateia e aquele homem que não apreciava. Enrugou o focinho e começou a rosnar para Laramar, que recuou com um salto. Quem és tu para me dizer o que fazer? Perguntou Laramar, colocando-se na defensiva. Não deveria ser eu o de menor classe. A culpa é tua, Jondalar, que um belo dia voltaste da tua viagem com uma forasteira e, tramando com a tua mãe, colocaram-na à minha frente. Eu nasci aqui, essa mulher não, e deveria ser ela a de menor classe. Alguns dizem que é especial, mas alguém que tenha vivido com as cabeças chatas não pode ser muito especial. É uma abominação, e eu não sou o único a pensá-lo. Não tenho de te ouvir, Jondalar, nem aos teus insultos, acrescentou Laramar, e dando meia volta marchou dali para fora. Ayla e Jondalar olharam um para o outro. É verdade o que ele disse? Perguntou Ayla. Eu devia ter uma posição inferior por ser forasteira? Não, interveio Ilamar. Trouxeste o teu próprio dote. O teu fato matrimonial, por si só, já te colocava entre os de maior posição em qualquer caverna que tivesse escolhido. Mas, além disso, demonstraste ser uma pessoa meritória e de valor por direito próprio. Ainda que tivesses sido uma forasteira de classe inferior ao início, isso duraria pouco. Não permitas que Laramar te crie a menor dúvida acerca do teu lugar entre nós. Todos sabem qual é a posição dele. Deixar as crianças sozinhas, sem comida nem abrigo, é prova disso. Quando os construtores do pequeno abrigo se preparavam para regressar ao seu acampamento, Bologan tocou no braço de João Dalar. Quando ele se virou, Bologan olhou para o chão e as suas faces ficaram vermelhas como um tomate. Eu queria dizer que este abrigo é muito bonito. É o melhor abrigo de verão que alguma vez tivemos, disse Bologan e apressou-se a entrar. Enquanto caminhavam, o Ilamar comentou em voz baixa. Parece-me que Bologan tentava agradecer-te, João Dalar. É bem possível que nunca tenha agradecido a ninguém. Quissá nem sequer saiba como fazê-lo. Acho que tens razão, Ilamar, mas fê-lo muito bem. O dia seguinte amanheceu límpido e azul. Após a refeição da manhã e de uma visita aos cavalos para verificar se estavam confortáveis, Ayla e João Dalar estavam desejosos de ir ao acampamento principal, ver quem se encontrava lá. Ayla envolveu João Ayla na sua manta de transporte e apoiou-a na anca. Depois fez sinal a Lobo para que a seguisse e puseram-se a caminho. Ainda era um pouco distante, mas não demasiado, decidiu Ayla. E gostava de acampar num lugar mais afastado, para se distanciar quando lhe apetecia. As pessoas começaram a saudá-los assim que chegaram e Ayla ficou satisfeita ao reconhecer tanta gente, ao contrário do ano anterior, quando quase todos eram estranhos e nem sequer conhecia bem aqueles que lhe tinham apresentado pouco antes. Embora a maioria das cavernas ansiasse pelo encontro anual com amigos e familiares, como o acampamento da reunião de verão variava cada ano, e isso mesmo faziam outros grupos de Zelandoni, normalmente a mistura de cavernas num sítio concreto diferia um pouco em cada ocasião. Ayla encontrou algumas pessoas que sem dúvida nunca vira antes. Eram na sua maioria as que miravam o Lobo com assombro, mas muitas, sobretudo as crianças, recebiam o animal com um sorriso. Ainda assim, permanecia junto de Ayla, que levava a bebé. Os grupos numerosos, com demasiados desconhecidos, eram difíceis para ele. O seu instinto de proteção intensificava-se à medida que amadurecia e vários incidentes na sua vida haviam-no reforçado. Em certo sentido, a nona caverna convertera-se na sua matilha e o território que habitavam era a zona que vigiava, mas não podia proteger um grupo tão amplo e menos ainda o número infinito de pessoas que Ayla lhe tinha apresentado. Aprendera a tratá-las sem hostilidade, mas eram demasiadas para caberem na sua concepção instintiva de matilha. Assim, decidiu que as pessoas perto de Ayla eram a sua matilha, aquelas a quem devia proteger, em particular a pequena. Ayla alegrou-se, especialmente por ver Janida com o seu bebé e Luvela, embora as tivesse visitado pouco antes de partir. As duas falavam com Tixona. Martona havia-lhe dito que às vezes formavam estreitas amizades com as pessoas com quem se partilhara a cerimónia matrimonial, e era verdade. Alegrava-se as ver às três e elas saudaram Ayla e João Dalar com abraços e encostando as bochechas. Tixona estava já tão habituada a ver o Lobo que mal o notava, mas as outras duas, que ainda tinham um pouco de medo, esforçaram-se por saudá-lo, embora não lhe tocassem. Janida e Ayla elogiaram os filhos uma da outra, comentando o quanto tinham crescido e como estavam bonitos. Ayla notou que a barriga de Luvela também estava mais volumosa. Luvela, parece que o teu bebê pode vir ao mundo a qualquer instante, comentou Ayla. Assim o espero, estou pronta, revelou Luvela. Como estaremos todas aqui, posso acompanhar-te quando tiveres o bebê, se quiseres. E a tua irmã, Proleva, também poderá estar contigo, disse Ayla. E a nossa mãe também veio. Fiquei muito contente de a ver. Já conheces Velima, não é? Perguntou Luvela. Sim, respondeu Ayla, mas pouco. Onde estão o João de Cam, Peridal e Marcheval, indagou João de Alares. Marcheval foi com Solaban procurar uma anciã que sabe muito sobre a talha de marfim, respondeu Tixona. João de Cam e Peridal andaram à tua procura, informou Levela. Não te encontraram ontem à noite. Faz sentido, porque à noite não viemos, declarou João de Alares. Não, mas vi muitas pessoas da nona caverna, contrapôs Levela. Ficámos no nosso acampamento, continuou João de Alares. Sim, confirmou Ayla. Estivemos a ajudar Bologan e Lanoga a construir um abrigo. João de Alares considerou indiscreto da parte de Ayla ter revelado tão abertamente o que para ele era um problema privado da sua caverna. Não que falar dessas coisas fosse mau em si, mas ele havia sido criado no lar de um chefe e sabia que a maioria dos chefes considerava as situações conflituosas dentro da sua caverna como um assunto pessoal. Laramar e Tremeda eram uma vergonha para a nona caverna há algum tempo. Nem Martona nem Joharan tinham conseguido fazer grande coisa em relação a eles. Viviam ali há muitos anos e tinham direito a ficar. Tal como João de Alares temia, o comentário de Ayla suscitou curiosidade. Bologan e Lanoga não são filhos de Tremeda? Inquiriu Levela. Porque estiveram a ajudá-los a construir um abrigo de verão. Onde estavam Laramar e Tremeda? Quis saber Tixona. Discutiram. E Laramar decidiu mudar-se para o abrigo mais distante. Tremeda foi atrás dele e não voltou, explicou Ayla. Creio tê-la visto, disse Janida. Onde? Perguntou Ayla. Penso que estava com uns homens, no limite do acampamento, perto de alguns dos alojamentos mais distantes. Bebiam barma e jogavam, respondeu Janida. Falava em voz baixa e parecia envergonhada por ter de dizer aquilo. Mudou a sua bebé de posição e olhou-a por instantes, antes de continuar. Havia também outras duas mulheres. Recordo que me surpreendeu ver Tremeda, porque sei que tem filhos pequenos. Não creio que as outras mulheres tivessem filhos. Tremeda tem 6 filhos, o mais pequeno com 1 ano e meio. A irmã mais velha, Lanoga, toma conta deles e só tem 11 anos, disse Ayla, tentando conter-se. Porém, a sua irritação era evidente. Penso que o irmão, Bologan, tenta ajudar, mas só tem 13 anos. À noite, quando vínhamos para aqui, encontrámo-los a tentar montar a tenda sozinhos, mas estava molhada e a cair aos pedaços e eles não tinham o material necessário para um alojamento de verão. Foi por isso que ficámos a ajudá-los. Construíram um alojamento de verão sozinhos? Unicamente com material daqui? Indagou Tixona, fitando-os assombrada. Era pequeno, retorquiu João de Alar com um sorriso. O suficiente para aquela família. Ninguém quer dividi-lo com eles. Não estou surpreendida, comentou Levela. Mas é uma pena. Essas crianças precisam mesmo de ajuda. A caverna ajuda-os, afirmou Tixona, saindo em defesa da nona caverna à qual pertencia. As outras mães amamentam a pequena por turnos. Estava a pensar precisamente nisso quando disseste que Tremeda não tinha voltado e que a pequena tinha pouco mais de 1 ano, disse Levela. O leite de Tremeda secou há 1 ano, informou Ayla. Isso acontece quando se amamenta pouco, pensou. Havia por vezes razões válidas para uma mãe ficar sem leite. Recordou que, a quando da morte de Isa, a sua mãe do clã, a dor que sentiu foi tanta que descuidou as necessidades do seu próprio filho. As outras mães, lactantes do clã de Brun, ofereceram-se para amamentar Durk, mas Ayla, no fundo, nunca o superou. As outras mulheres do clã entenderam melhor do que ela que Krev era tão culpado daquilo como qualquer outra pessoa. Quando Durk chorava de fome, ao invés de o colocar nos braços da sua mãe chorosa para a animar, Levava o bebê a uma das outras mulheres para que o amamentassem. Estas sabiam que a intenção dele era boa, mas não queriam incomodar Ayla na sua mágoa e não podiam recusar. Mas como não amamentava, contraiu a febre do leite e, quando recuperou, já tinha secado. Ayla estreitou a sua bebé nos braços.